merda, meu pai tá ouvindo. Meu pai não acabou com o negócio de política ainda não, gente. Caraca. Nem me fala, cara. Ah, oi, cada uma, todo dia tem uma. Ah, tá louco, cara. Ai, não aguento mais, cara. Não aguento mais. O Edu, graças a Deus, parou, cara. Puta que pariu. Ah, Deus. Ah, não, posso botar um tesouro? Ele me excluiu do Face. Te excluiu? Caralho, como assim, cara? Ah, o Edu é filho da puta, rapaz. Tu acha que ele ia ser santinho aí? Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. Fala, galera. Tamo aí porque o tempo não para. Então, bora lá. Junto aqui conosco, Flávio Azevedo. Fala, galera, e tamo aí porque assim caminha a humanidade. Eita porra. Bom, pessoal, estamos aqui hoje com a equipe um pouco reduzida, mas entusiasmo não falta, não é? Bora, galera, bora. Bora, time. E como vocês já devem ter percebido aí pelas postagens, o título e os spoilers que a gente larga nas redes sociais, hoje nós vamos falar aí de musquinhas, cantorizinhos, né? Aqueles saudosos, alguns bregas, alguns famosos, alguns hits só, enfim. Porém, antes, vamos para os nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Timbu. Então, galerinha, você que curte uma musiquinha, tá sintonizando lá, sintoniza com a gente lá no Facebook. Você pode encontrar a gente lá no facebook.com/machinecast ou então no nosso grupinho, o facebook.com/groups/machinecast. Você também pode encontrar a gente lá no Twitter. Você pode twittar a gente lá no @machine_cast ou também pode trocar uma ideia com a gente lá de joguinhos, lá estilo de música também, lá no Alvanista. Nosso perfil lá é o @machinecast. E se você quiser aparecer na leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast, você pode mandar um e-mail pra gente lá no nosso e-mail, que é o contato@machinecast.com.br. Agora, se você quiser fazer parte da família, fazer parte da velha máquina aí, você pode se juntar a gente lá no nosso grupinho do Telegram. É só você pegar o link que tá aí na descrição. E aí, Flávio, a recomendação do cast vai pra quem hoje? A recomendação do cast vai pra... A indicação hoje, vou aproveitar que eu tô todo azul, porque tá pintando aqui o meu quarto. Vai indicar pro Team Blue? Ele não disse que ele vai falar com o azul. Ele disse que tá todo azul, então ele tá todo Team Blue. Tá. Gente. Eu vou indicar pro pintor, aquele pintor que vem fazer pedreiro, que vem fazer o serviço na sua casa, qualquer coisa, uma pintura, colocar um piso, entendeu? Bota o cash pra ele passar o tempo. Piso? Sério isso? Pedreiro, eu falei pedreiro também. Não, você falou pintor. Eu falei, aquele é a pessoa que tá fazendo o serviço, um pintor, um pedreiro, eu falei isso. Ai, ai, ai. Não vem desmoralizar, não, só porque... Só porque não é à toa que tem essa situação. O pintor põe azulejo, o pedreiro, o vidraceiro tá pinta... Sabe? Então aí você coloca o podcast pra ele poder trabalhar mais motivado, pra poder. Se ele gostar, ele vai trabalhar mais motivado. Se ele não gostar, ele vai acabar mais rápido pra ele poder ir embora, né? É, e receber o dinheirinho e ir embora de uma vez. Também pra quem tiver com dificuldade de encontrar a gente nos agregadores, ou tem dificuldade de escutar no site, saibam que a gente também está no Spotify, então. Você pode encontrar a gente no iTunes ou no Spotify, além dos sistemas dos agregadores para Android aí também, certo? Então, dito isso, dados os nossos recadinhos, vamos aí nos preparar para colocar aquela fitinha cassete no radinho, certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Quem te vê passar assim por mim não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim, sempre tão linda, contemplar o sol do teu olhar, perder você no ar, na certeza de um amor, me achar um nada, pois sem ter teu carinho, eu me sinto sozinho, eu me afogo em solidão. Voltamos e agora vamos começar aqui a falar dos nossos cantorezinhos. Edu e Flávio, opa, hoje em dia, como estamos de músicas, musiquinhas atuais? Confesso, como vocês já devem imaginar aí, eu não escuto absolutamente nada. Nada, nada, nada, nada. Inclusive, eu tava olhando o programa Silvio Santos domingo à noite. Esse último domingo agora, e o Silvio Santos fez um daquelas vergonhas alheias lá, que ele chama as pessoas pela agência, e lá ele manda as pessoas fazer um monte de coisa por dinheiro e tal, e uma das coisas é cantar. As pessoas começaram a cantar umas músicas que eu nunca tinha ouvido na minha vida, sabe? Músicas atuais, então, porra, não fazia ideia do que as pessoas estavam cantando. Então, realmente, eu tô muito por fora da área das músicas aí, vocês. Cara, de coisa nova, só tem uma artista que eu sempre acompanho o que sai novo, mas ela não é cantora, ela é só instrumentista, que é a Lindsay Stirling. É, então eu acho que não se enquadra no que a gente tá falando, né, porra? É. Então, a única cantora de coisa nova que eu tenho acompanhado é só dela, mas eu gosto muito de ouvir, quando eu tô arrumando casa, eu gosto de ouvir Marilyn Manson. Ah... Eu, cara, eu escuto mais metal, essas coisas, é mais as bandas de metal tradicional mesmo que eu escuto, e tá triste, cara, a cena musical hoje aqui no Brasil tá triste de ouvir, cara, muito. Não, cara, tem umas coisas legais que saem de vez em quando e tudo, só que o mainstream é muito ruim, isso é fato. É, o que vende é ruim, esse que é o problema. Nem aquele The Voice consegue cativar a gente. Não, tem que cantar as mesmas músicas, os sertanejos, tem que cantar as mesmas coisas pra poder fazer sucesso. É, cara, esses programinhos ruins é porque entra programa, sai programa, as playlists são as mesmas, saca? Você não... Sim, e pra eles não fazer tem uma sucesso, coisa diferenciada. Eles têm que cantar, que nem o Flávio falou aí, só música consagrada, tá ligado? Uhum. Mas os caras, tipo assim, não ousam, saca? Muito, não pegam umas músicas. Teve um carinha que polemizou muito na internet... Porque ele foi no The Voice, sabe o que ele cantou, Edu? O sapo não no Brasil. Pé. Aqui no Brasil? Uhum. Isso. Foi que um, massa, velho. Ele... Foi um homem ou foi uma mulher? Foi um rapazinho. Foi uma mulher. Não, foi um rapaz, eu acho. Um rapazinho de 14, 15 anos. Eu achei que era fake news, nem li a notícia, não, saca? Eu vi essa notícia pipocando aí, mas eu achei que era fake news. O pessoal criticou, achou que ele, que essa pessoa, que eu não sei se foi um homem ou uma mulher, que foi, ela foi muito, como é que eu vou dizer assim, muito prepotente, ou alguma coisa do tipo, por cantar isso, sabe? Ela cantou com outro tom, o sapo não lava o pé, não lava, porque não quer, alguma coisa assim. Tem... Vou botar tem aí, gente vou botar que... pra vocês ouvir aí. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. O sapo não lava o pé. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé. tem cantor que quer enfeitar muito umas músicas que pode ser simples de cantar. Mas se você só pegar pra olhar, cara, a galera faz isso com todas as músicas, velho. Você vê lá a galera cantando uns rock como se fosse bossa nova, só pra poder fazer aqueles agudos, aqueles... Sabe, aqueles vozeirão, aqueles negócios. Velho, isso me irrita nesse tipo de programa por conta disso. Todo mundo quer ficar fazendo aqueles... A vida inteira. Foi, velho. Então vai cantar Sente Ceia. Aí você fica lá, Sente Ceia. Mas o pior não é isso. O pior é que lá na França eles adoram fazer isso, cara. Na França eles vivem cantando música de anime. Sente Ceia eu já vi umas duas vezes já. The Boys lá, ou naquele... Não, não é The Voice, é aquele outro lá. Got Talent, sei que é lá, Got Talent. Eu já vi. Teve um que cantou em japonês, mas é esse daí. Foi. Nossa, a pessoa começou a rir. Pois é, cara, mas se você for pegar pra pensar, velho, tem umas músicas de anime, coisa e tal, cara, que o pessoal, tipo, tem que ter muita técnica pra você poder cantar os negócios. Procurem aí, vocês ouvintes que nunca viram, procurem no. No do México, acho que teve Dragon Ball, né? Procure no YouTube aí, no... Procure o nome do programa e bota lá, Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, com as pessoas cantando. Vocês vão ver, vocês vão ficar abismados, assim, como tem gente talentosa e gosta. E legal que teve um desses programas que eu vi, que um dos jurados era cara de nerd. Então ele foi a loucura quando o cara cantou. Cara, eu vou falar pra vocês um negócio. Se um dia tiver esses programas de seleção de música, assim, aqui em BH, eu vou lá pra participar só pra cantar Sorriso Resplandecente. Aí sim, pô. Mas eu canto melhor que tu. Mas aí tem que ser uma seleção no Rio Grande do Sul, né? Pode ser, mas eu canto melhor que tu igual. Tá, pode cantar. Agora eu tô despreparado. Não, vai, canta essa porra, vai lá. Não fez o aquecimento vocal, né? Canta aí, vamos ver. O Flávio vai julgar. Vai lá, Flávio. Vai lá, ô Edu. Tem que fazer mimimi, tem que fazer. Deixa eu virar a cadeira de costas aqui rapidinho. Então tá, vai tu primeiro então, vai lá. Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar que na minha infância era especial para mim. Quero saber se comigo você quer vir dançar. Se me der a mão eu te levarei por um caminho cheio de sombras e de luz. Você pode até não perceber. Meu coração se amarrou em você, que precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá. Meu alegre coração palpita todo um universo de esperança. Me dê a mão, a magia nos espera. Vou te amar por toda a minha vida. Qual é? Qual foi? Por que é que tu tá nessa? Eu disse não só porque eu tava cantando Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me serves? Pra começar aqui, vamos começar com aquele nosso querido sorteio honesto. Olha aí. Que delícia, cara. Deixa eu rodar aqui. Cantado, vai ser cantado o sorteio honesto? Pode ser, olha aí. E eu saí por segundo agora, e o Flávio vai ser o primeiro. Ele ganhou o sorteio honesto. Vai lá, Flávio. Boa. Cara, vou falar primeiro do Vini. Fez muito sucesso no final dos anos 90, no meio dos anos 90, o cantor Vini, cara. Olha aí. E qual é a música? Cara, a música é Heloísa Mexe a Cadeira. Ladies and gentlemen, Loose with an Attitude, Funky Drums from Hell. Da sala, mexe a cadeira agora bem na minha cara, mexe a cadeira da maneira que te dará, mexe a cadeira e perde a vergonha na cara e vem, vai, vem, vai, move your body, don't stop, move your body, don't stop, mexe a cadeira, menina, mexe a cadeira. Mexe a cadeira e vai fazendo a minha mala. Mexe a cadeira da maneira que te dará. Mexe a cadeira e perde a vergonha na cara. E vem, vai, vem, vai. Move your body, don't stop. Move your body, don't stop. Mexe a cadeira. Menina, mexe a cadeira. Da maneira que te tara, mexe a cadeira e vai fazendo a minha mala. Mexe a cadeira, sabe tudo e nada fala. Mexe a cadeira e perde a vergonha na cara. E vem, vai, vem, vai. Move your body, don't stop. Move your body, don't stop. Mexe a cadeira. Mexe a cadeira e bota aqui na minha sala. Mexe a cadeira. Essa aí mesmo. Caraca. Eu, não, eu lembro da música, mas eu não sei quem é o Vini. Faço ideia. Vini, pô. É um lourão. Eu acho que e o engraçado, cara, é que o Vini, ele é um cara, ele é, me parece que ele é formado em filosofia ou sociologia, um negócio assim. Eita, pô. É, o cara é... É, ele virou filósofo, ele. Saca. É. E ele, antes dele fazer essas... Ele fez essa música do Mexe a Cadeira e coisa e tal, tipo de zoeira, de brincadeira. Uhum. E a música bombou. E aí ele pegou e tentou fazer umas músicas bem compostas, com arranjo, com umas letras assim, bem pensadas, assim, reflexivas e tal, assim. E, cara, não deu sucesso nenhum. Não, aí o pessoal ele só pedia só... pra tiazinha e pá, explodiu de novo. Aí ele pegou e desistiu de fazer música. Ele queria fazer as músicas mais elaboradas, aí ele ia pro show. Não, toca a Mexa Cadeira em 10 versões diferentes, por favor. Toca em punk, em brega, em bossa nova. É. Mas tem um outro cantor que tem esse problema com a música também, não tem? Tinha tem o cara do... Dos Hermanos. Dos Hermanos, Ana Júlia. Ah, isso mesmo. Eles inclusive não gostam muito da música e todo mundo fica, pô, toca a Ana Júlia, toca a Ana Júlia. Aí eu lembro que tem uma entrevista no YouTube, se botarem no YouTube, botar lá, o cara vem assim, fala assim, o repórter pra ele assim, ah, como é que você se sente com o pessoal que só identifica vocês só com Ana Júlia, não sei o que, aí o cara diz, não, isso não acontece. Aí ele, acontece sim, então. O pessoal sempre pede Ana Júlia. Ele, não. Quando? De onde você tirou isso? Ué, não é verdade? Não, o pessoal não pede. Por que você tá falando? Nossa, ele fica brabo com o cara. Aí, não, você vai ver, hoje a gente não vai tocar na Júlia. Aí, ah, mas o pessoal vai pedir. Cara, ele ficou puto, ele não gosta de ver. Não gosta. Vocês são sempre lembrados por Ana Júlia, né? Nem sempre. Isso incomoda vocês ser sempre lembrados assim, por Ana Júlia? Não, porque nem sempre. Porque sempre quando tem Ana Júlia, tem referência Los Hermanos, Ana Júlia. Hã? Sempre tem essa relação, Ana Júlia, Los Hermanos. É uma música nossa, né? Por isso tem a relação. Você queria saber o que mesmo? Não, essa coisa, se incomoda vocês, vocês serem sempre lembrados por Ana Júlia? Não, porque não é sempre que a gente é lembrado por Ana Júlia. Você vai ver, hoje a gente não vai tocar Ana Júlia, você vai ver. Mas sempre a galera pede. Não. Não, o pior é que fez maior sucesso, cara, essa Ana Júlia, cara. Tem uma banda inglesa que fez uma versão da Ana Júlia e pediu pro George Harrison fazer um acorde, um solo na guitarra pra ela. É, cara, mas que hater é isso? Ah, fez sucesso, fez. Foda-se. Se tiver, é, ganhou dinheiro, se pô. Tiver show pra fazer e cantar outras 9 músicas, o pessoal pedir... O Ana Júlia toca Ana Júlia e foda-se, vai. Não, tu fala, toca em 10 versões diferentes, que é... Quer versão metal, versão bossa nova, é, versão reggae? Eu vou tocar, né? É, versão canto alegretense. Foda-se. É, vou falar pro Curitiba do Guaiana cantar, né? É. Ah, é legal, o guri de Uruguaiana gosta do canto alegretense e ele bota todos os ritmos no canto alegretense. Ele já botou Beatles, ele já botou Michael Jackson, ele já botou vários. Vários, né? Uhum. É muito engraçado. Isso é legal. Qual é? Qual foi? Por que é que tu tá nessa? Eu disse não só porque eu tava cantando. Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Edu, vai lá, Edu. Cara, eu vou dar sequência aqui então. Vou dar uma presença feminina aqui. Vou Eita. Trazer ela que não é compositora, mas é uma das maiores intérpretes que já teve na história do rock brasileiro. Da música brasileira, né? Que é a nossa querida Cássia Eller, que já não está mais entre nós, mas que, cara, que vozeirão, que vozeirão. Cantora da porra. E, cara, uma das músicas dela que eu sou muito fã, que me parece que a composição é do... Nossa, do carinha do... Nossa, me deu um branco agora no nome dele, velho. O nome dele na língua o tempo inteiro. Do Titãs. Nando Reis? Não. É o Nando Reis, isso. Só foda. Me parece que a composição é do Nando Reis, mas a música é... Canta, quem canta mesmo é ela, que é Segundo Sol. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar, o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar, que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi. Eu vi se você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a filha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia, e a vida que ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar, o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi. Antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis um dia e a vida que ardia sem explicação. Explicação. Ah, não, tu tá de sacanagem, que o segundo sol é a música tema da novela das nove hoje. Não sei, é? O nome da novela das nove atual é Segundo Sol. É. Quando o segundo sol chegar. Bom, a música é essa, mas. Pô, colocaram Cássia Eller na abertura da novela? Massa, velho. Não sei se é Cássia, não sei se é Cássia Eller. Eu tô dizendo que o nome da novela é Segundo Sol. Se não, é a mesma música, não faço ideia. É, eu não sei se é o mesmo se é a Cassélia que tá cantando, mas é, o nome da música no é... Aí, bota no YouTube aí e bota assim, abertura da novela Segundo Sol, Edu, e vê se é a mesma música. Vamos ver. Cara, é uma versão diferente, mas eu acho que é a voz dela sim. É ela e mais uma pessoa. É uma... Começa com a Cássia, mas não é a versão dela, não. É tipo, pegar a voz dela numa versão... Colocar um outro arranjo aí, meio... É, botar uma batidinha, meio reggae, meio... É. Mas a música é a mesma. A música é a mesma. Olha que coincidência, cara, porque tu não assiste TV, muito menos novela. Então, não acha? Ou não é coincidência? Não, demais da conta, velho. Nem fazia ideia que essa novela que tinha novela com esse nome. Olha, tem um cara cantando. Esse cara cantando não é da música original, não. E é tipo, alteração. Uhum. Pô, ficou legal, cara. É, quem foi o compositor, mas foi o Nando Reis mesmo. Foi, não foi? Foi. Que ele era um dos principais compositores dela. O Nando adorava compor música pra ela cantar. Ele gostava muito da voz dela. E o legal é que ele compunha a música, entregava pra ela, e algumas vezes ela mesma também fazia, cuidava do arranjo, fazia um arranjo diferenciado, uma coisa pra encaixar na voz dela. E, cara, e essa música com ela, assim, encaixa perfeita, saca? Ela já foi tema da... Me parece que ela já tocou na Malhação. A primeira dela na Malhação foi Malandragem, né? Uhum. E depois parece que encaixou essa também em uma das temporadas de Malhação também, tocou essa. E agora tá tocando aí na novela, né? Que eu nem sabia. Puta coincidência. Não é a versão original da novela, da música. Se você conhece só a versão da novela, dê uma chance e conheça a versão original da música também. Não tem a participação desse camarada que tá cantando junto com ela, não. Mas ficou bem legal também essa versão da novela. O arranjo ficou bem diferente, ficou legal. Uma batidinha mais descontraída, mais alegre, assim. Ficou legal, ficou bacana. Qual é? Qual foi? Por que é que tu tá nessa? Eu disse não, só porque eu tava cantando Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz. Então tá, ficou aí a segunda escolha do Edu. E agora vai a minha escolha. E eu vou começar com um cantor meio polêmico. Ainda tá em atividade, mas... Eu acho que o ápice da carreira desse cantor aí foi nos anos 90. Foi um cantor muito famoso nos anos 90. Eu acho que por muitos de nós crescer ali ouvindo ele, hoje em dia a gente tem um pouco de haterismo com ele ainda estar trabalhando. Eu acho que ele quer fazer a mesma coisa que ele fazia naquela época, quer fazer hoje. Só que a gente já não aceita, porque a gente tem a memória de quando a gente ouvia ele nos anos 90, que é o Latino. Eita! Au, au, au, au. Porque, cara, eu me lembro do Latino naquela época, nos anos 90, era legal, cara, eu não lembro de ninguém falar mal do Latino naquela época. Pô, cara, o bigodinho estilo, usando ombreira. É, cara, ninguém falava mal. Super colorido. O Latino era quase um Power Ranger, velho, saca? E ele tinha muita música, cara, nos anos 90. Nossa senhora, muita, muita mesmo. Algumas fizeram bastante sucesso, outras nem tanto. Mas o principal motivo de eu gostar tanto do Latino, nem é necessariamente dele. É que é o seguinte, hoje em dia o pessoal vê aí o Whindersson Nunes fazendo versõezinhas de música, clipezinho, coisa e tal, sabe? Aí o pessoal fica louco. Lá nos anos... No início dos anos 2000, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, o Rafinha Bastos já fazia isso. Muito mais restrição orçamentária do que o youtuber de hoje, porque naquela época isso não dava dinheiro. Ou dava, se dava bem menos do que dá hoje, né? Porque os caras ficam milionários hoje em dia. Então ele pegava muitas músicas do Latino, várias músicas, vários vídeos dele tem músicas do Latino. Né? E a que eu escolhi é uma que é muito divertida. E eu aconselho vocês, se vocês for procurar no YouTube, procurem o vídeo do Rafinha, né, que toca essa música do Latino, que é Me Leva. Me leva, que eu te quero. Cara, o vídeo do Rafinha dessa música é muito engraçado, cara. Eu me racho de rir, é muito, muito, muito engraçado. É demais. É, é legal. Pô, e o Latino arrebentou, né, cara, nos anos 90, cara. Ele ficou meio... Ele foi um dos maiores artistas pop lá durante uns anos, nos anos 90. Nos anos 90 ele bombou, depois ele sumiu, ali nos anos 2000 ele sumiu. Voltou depois na década de... depois dos anos 2010, por aí. E aí foi quando o pessoal começou com o reiterismo com ele. Ah, porque ele começou a pegar a música. Mas ele música já fazia isso fazia naquela versão. Época. É, ele já fazia isso, cara. É, no AP é uma versão, né, do uma música romena. Mas começou com essa, a festa no AP. Não, isso aí é a música do AP de 94, Edu. Então, dessa pra frente é que ele tem um nome. Não, esse festa no AP de você pegar... 2000, eu acho. Não, festa tem um do AP. Nome de... É, mas de 94. Não, é, não, senhor. Deixa eu ver, festa no AP. 2004, porra. É, pensei, não, tu falou 94. Ah, eu entendi. Não, tá certo, é 2004. Eu falei errado. Burro! É, realmente, foi depois já tem gente. Então, mas é que o pessoal é o que tipo, você pegar uma música e você mudar a letra dela pra sua língua, dar fazer uma música em cima dessa música, tem um nome esse negócio. Legal. Cara, aí, não, os principais cantores daqui, cara. Os principais cantores daqui fazem isso, cara. O Roberto Carlos já fez, o Sandy Júnior, porque mais tem é isso, entendeu? O Sandy Júnior tinha do Michael Jackson, porra. É, me diz. Sei lá, mas eu acho que a briga com ele é que ele pegava por pegar. Os atores lá, os cantores, os artistas originais, nem ficavam sabendo, entendeu? É, ele disse que é licenciado. Ele falou, lógico que é licenciado. Ele falou, mas o pessoal bronqueia muito com ele por causa que não. Bom, pelo menos a música do Psy não era. Tanto que hoje em dia ela não pode mais ser tocada em rádio. Olha esses aí, negócios. É, ele tirou do ar o vídeo do YouTube. Só, o Psy. Então tinha razão, mano. O pessoal reclamou. Entendeu? Com razão. É, o problema é que a letra, né? Ele pega uma. Ele bota um duplo sentido do negócio que o pessoal fica com raiva disso. Mas é o estilo do cara, pô. Ah, sei lá. Ou quem quer, caçamba. É, mas é, todo mundo sabe que a partir de 2010 o negócio é reclamar na internet. Então. Ah, né? Né? Isso é uma moda que eu acho que vai demorar muito pra passar. Nossa, com certeza. Se o Spider tivesse aqui nesse podcast, ele falou que ele ia falar que admirava o Latino porque ele casou com a Kelly Key, né? Com certeza. Que é o ídolo dele. Certeza. Né? Não, e legal e as músicas que cada um fez pro outro depois de se separar. Ah, é. A treta depois foi maneiro, né? Ingrata, né? Foi Renata Ingrata, que é uma música. É, dele. E daquela equipe do cachorrinho. Né? Olha só. Qual é? Qual foi? Por que é que tu tá nessa? Eu disse não, só porque eu tava cantando. Florentina, Florentina. Florentina de Jesus, não sei se tu me amas, pra que tu me seduz. Bom, vamos pra segunda rodada. Flávio, vai lá, Flávio. Tá, minha segunda vai ser Gabriel Pensador com Cachimbo da Paz. A criminalidade toma conta da cidade, a sociedade põe a culpa nas autoridades, o cacete oficial viajou pro Pantanal, porque aqui a violência tá demais, e lá encontrou um velho índio que usava um fio dental e fumava um cachimbo da paz, o presidente deu um tapa no cachimbo e na hora de voltar pra capital, ficou com preguiça, trocou seu paletó pelo fio dental e nomeou o velho índio pra ministro da justiça, e o novo ministro chegando na cidade, achou aquela tribo violenta demais. Atrás das grades e chamou a TV e os jornais e disse: índio chegou, trazendo novidade, índio trouxe cachimbo da paz. Marizinha, sente a marizinha, marizinha, apaga a fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola, acende, puxa, prende, passa, índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça, todo mundo experimenta cachimbo da floresta, dizem que é do bom, dizem que não presta, querem proibir, querem liberar, e a polêmica chegou até o Congresso, tudo isso deve ser pra evitar concorrência, porque não é Hollywood, mas é os sucesso. O cachimbo da paz deixou o povo mais tranquilo, mas o fumo acabou, porque só tinha 80 quilos. E o povo aplaudiu quando o índio partiu pra selva e prometeu voltar com uma tonelada. Só que quando ele voltou, sujou. A Polícia Federal preparou uma cilada. O cachimbo da paz foi proibido. Entra na caçamba, vagabundo. Vamos pra DP. Do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola. Acende, puxa, prende, passa. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Na delegacia só tinha viciado e delinquente. Cada um com um vício, um caso diferente. Um cachaceiro esfaqueou o dono do bar porque ele não vendia pinga fiado. E o senhor bebeu uísque demais, acordou com travesti, assassinou o coitado. Um viciado no jogo apostou a mulher, perdeu a aposta e ela foi sequestrada. Era tanta ocorrência, tanta violência, que o índio não tava entendendo nada. Ele viu que o delegado fumava um charuto fedorento e acendeu um da paz pra relaxar. Mas quando foi dar um tapinha, levou um tapão violento e um chute naquele lugar. Foi mandado pro presídio e no caminho assistiu um acidente provocado por excesso de cerveja. Uma jovem que bebeu demais atropelou um padre e os noivos na porta da igreja. E pro índio nada mais faz sentido com tantas drogas, porque só o seu cachimbo é proibido. Marizinha, sente a Marizinha. Marizinha, oh. Apaga a fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola. Acende, puxa, prende. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Ah, claro que o sabe. Claro que o Edu vai saber, porra. E fala. Todo mundo sabe que o Gabriel Pensador é cosplay do Edu. Então. Todo mundo sabe disso. Que o original diz, nossa, só eu. Como o Edu parece o Gabriel Pensador. Não, não. Na verdade é o contrário. Eu sou o artigo original. Mas dizem que... Eu não sei, cara. Eu acho que isso é coisa de pessoa famosa. Às vezes as pessoas reclamam um pouco, mas eu acho que... É que tem um amigo meu que as filhas dele encontraram o Gabriel Pensador no aeroporto Salgado Filho aqui em Porto Alegre. E aí pediram pra bater foto. Aí sabe como é que é, né? As pessoas querem bater foto, cada um bater a foto com ele, pra aproximar de pertinho, abraçado, coisa e tal. Não, ele disse, não, junta todo mundo aqui. E aí bateu todo mundo, entendeu? Uhum. Mas eu acho que isso é coisa de famoso, cara. O famoso não aguenta mais, sabe? Que no fim das contas é uma ironia da vida, porque o cara passa... O início da carreira querendo ser famoso é quando é famoso e não gosta mais de ser famoso. É bem isso. Entendeu? Mas também é aquele caso, né, velho? Quando você tá no momento de trabalho e coisa e tal, é uma coisa, né, velho? Você tira foto com todo mundo, faz não sei o que, coisa e tal. Agora imagina, você tá ali, tipo, putaço porque seu voo atrasou, você tem só um final de semana de descanso que você já tá perdendo um pedaço dele porque a porra do voo atrasou, aí você tá lá com fome no aeroporto que você não tá afim de comer ali o negócio da lanchonete, ainda vem um fã ainda, deixa eu tirar foto, não sei o quê. Né, velho? Pô, não. Tem que entender o lado do cara também, às vezes o cara tá naquele momento, porra, velho, né? E chega o fã e tudo. É coisa também. Que não tem como controlar, né, cara? Fora o assédio de paparazzi, não sei o que. O cara não pode tomar um copo d'água que sem ter alguém tirando foto dele, vai aparece na manchete lá. Gabriel Pensador tomou um copo d'água no aeroporto da cidade, que o Tiblo falou. Saca? Artista usa bebedouro público pra tomar água, não sei o que. E vira manchete da revista. Saca, velho? Por incrível que pareça, assim, tem um lado bom de ser famoso e coisa e tal e tudo, mas também tem esse lado triste, né, velho? Que você não pode fazer nada, não tem descanso sabe nenhum. Pessoa, 24 horas aqui. Sabe uma pessoa que tá passando por isso aqui no Rio Grande do Sul? Não tem nada a ver com música, mas tem a ver com esse negócio de assédio, de fã e coisa e tal. Exemplo, vocês conhecem o Renato Gaúcho? Um jogador de futebol? Hoje ele é técnico, né? Ex-jogador técnico. De futebol. Conhece, treinou o Vasco já, pô? Pois é. Aí, o que acontece? Ele é gaúcho, era torcedor do Grêmio, foi jogador do Grêmio, foi campeão pelo Grêmio, os maiores títulos da história do Grêmio, o Renato Gaúcho estava envolvido, tanto como jogador como técnico, porém... Então foram dois? Hã? Então foram dois? Dois o quê? Porque dois o quê? Se ele tava como jogador e como técnico no prêmio, como foram Sim, dois ele prêmios. Foi campeão da Copa Libertadores da América, o maior torneio da Copa da América, América. Sul, né? Da América do Sul, desculpa. E foi campeão pelo mundial pelo Grêmio. Como jogador. Como jogador. E como técnico, ele foi campeão da Libertadores também. E ficou com vice-campeão mundial porque ele perdeu pro Real Madrid lá com um gol de falta. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly. Então, aqui no Rio Grande do Sul, ele não mora no Rio Grande do Sul há muitos anos. Há muitos anos ele não mora aqui, porque depois que ele foi vendido do Grêmio, foi pro Rio de Janeiro, jogou no que nem diz o Flávio, jogou no Vasco, jogou no Flamengo, jogou no Fluminense, entendeu? No Vasco ele não jogou não, cara. Jogou no Flamengo, Botafogo. Jogou no Flamengo, Botafogo e no Fluminense. É, no Botafogo ele foi até mandado embora porque tinha uma final Botafogo e Flamengo. O Botafogo tomou um sacode do Flamengo. Aí logo depois ele fez um churrasco com os jogadores do Flamengo. E ele era jogador do Botafogo. Caraca. Porra, tá, velho. Enfim, que tá. Tem, né, velho? Aí o que acontece? Ele tá morando muito tempo já no Rio de Janeiro. E aí o Rio de Janeiro é tipo um polo de gente famosa, tá ligado? Então lá ele pode andar na rua e ninguém dá bola pra ele, sabe? Ele é famoso, mas não tanto lá no Rio de Janeiro. Aqui no Sul, ele, pelo menos pela metade da população, ele é muito querido e famoso. Então, mesmo pelos colorados, às vezes as pessoas fazem assédio com ele, entendeu? Não, eles não hostilizam nem nada, mas eles conversam, eles querem bater foto mesmo sendo colorado. Então ele não tem vida, ele mora dentro de um hotel, ele não consegue sair, não consegue ir na padaria comprar um pão, entendeu? Pra ver como é curioso esse negócio de assédio. Então é brabo. Então dá o final de semana, quando não tem uma folguinha, uma coisa, ele vai pro Rio de Janeiro. Ele vai e chega em cima da hora na segunda-feira pra treinar, assim, por exemplo. Sabe? Ele não consegue fazer nada, ele fica trancado no apartamento. É foda, então dá pra entender esse negócio de famoso ou não, né? E o jogador de futebol antigo não jogava pra ser famoso de mídia, essas coisas, ele jogava por causa do dinheiro, acredito eu. Os de hoje em dia é pra ser famosinho, tipo Neymar, assim. Neymar, dinheiro nem quer saber mais, quer aparecer na mídia. Não, quer jogar opinião, já pra fazer contrato aí, já. Se tiver alguma Neymarzete aí ouvindo, foda-se. É. nunca vai ser melhor do mundo. Gaúcho, né, cara? O mestre dos rolês, aleatórios. Cara, daqui a pouco não duvido nada do rolê aleatório do Ronaldinho. Vai ser tanto que ele vai gravar com a gente. É, mas o Ronaldinho Gaúcho já é o contrário, cara. O Ronaldinho Gaúcho aqui já é odiado pelos dois lados, tanto do Grêmio quanto do Inter. Vou ver como é que é as coisas, né? Como um caramba, mundo é louco, né? Também que ele fez com o Grêmio, né? Botou o pessoal pra. Eu odeio ele aqui, cara. Porra, ele apareceu aqui. Edu, duas vezes. Edu, falaram que era certo dele assinar com o Grêmio. O pessoal construiu o palanque, tudo esperando o Ronaldinho Gaúcho chegar. Ele tava, ele tava assinando com o Flamengo lá. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision soft. Qual é? Qual foi? Por que é que tu tá nessa? Eu disse não, só porque eu tava cantando. Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz. Edu, vai lá, Edu. Vou manter aqui na linha do rock, vou puxar agora um artista aí também que foi polêmico, audacioso. E, cara, a gente comentou em casts passados aí, né, sobre coisas atemporais, né, aquelas obras que... mesmo com muito tempo depois, parece que foi feita para aquele tempo ali e tal. E eu acho que a música encaixa, infelizmente, hoje ainda, nos dias de hoje, que é o Cazuza. E a música que eu vou falar dele aqui é O Tempo Não Para. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou o cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara, Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para. Não para. Eu não tenho data pra comemorar. Às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro. Transformam um país inteiro num puteiro. Pois assim se ganha mais dinheiro. Yeah, dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. É, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. Mas o tempo não para. Não para, não para. E, cara, encaixa com sim, é uma música que encaixava em 1990 alguma coisa, quando eu conheci a música, durante os anos 2000 ali até 2010, a década 2000 ali, a música se encaixava. Como é que é a música? Nessa década tá se encaixando agora. É, a música vai falando sobre as coisas do tempo, saca? Que a gente, às vezes, dá muita ênfase em um lado e deixa as coisas irem se repetindo, deixa velhos erros acontecendo novamente, dá importância. É, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. Nossa, melhor não, para, para. Cara, já começou errado que não botou a língua presa dele, né? O tempo não para, não, não, é, o a tempo não para. Tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. Peraí, deixa eu ouvir aqui um pouquinho, peraí. Sem pódio de chegada ou beijo de namoro. Sabe por que eu quis ouvir essa música? Porque tem a novela da Sete, nome é O Tempo Não Para. Cara, não me tira. Cara, não. Para. Cara, tô te falando? Edu, não é coincidência, não, Edu. Para com isso. Tá fazendo de propósito, Edu. Tu quer? Eu tô falando que eu fiquei vendo as novelas. Olha aí, agora. Olha aí, ó. Olha aí. Não, e acho que é o mesmo a música, não é? Não é. Não, não é. A música dessa aí é do Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás. É. Mas te garanto que deve ter essa música aí na trilha sonora. Deve ter, é, porque não. Ah, essa novela é uma viagem. Opa, outra novela. Outra novela. Caramba, velho. O povo vai pensar que eu fico assistindo novela da Globo todo dia, véio. E só me vem na cabeça nome de novela pras músicas, né? Mas eu acho que é mesmo. Pode. Eu acho que é, olha só. E o Cazuza, cara. O Cazuza foi uma pessoa bem polêmica na época, né, cara? Sim, cara, o Cazuza foi uma pessoa polêmica. Por que aquele caso, né, velho? O Cazuza, ele era de uma família... É, classe média alta, se eu não me engano, não sei se era de São Paulo, se era de Brasília, mas era uma família classe média alta, assim, tudo. O pai dele tinha cargo bom, não sei se era no banco, a mãe dele também, coisa e tal. E ele era um cara meio rebelde, saca? Hoje, muita gente considera ele que era um rebeldezinho sem causa, um adolescentezinho que só queria causar, não sei o que e tudo. O filme que tem contando a história dele é... focou muito nesse aspecto negativo da ideologia dele, saca? Só que ele entrou naquela vibe do movimento da época, saca? Não é porque ele era um rebeldezinho, não sei o quê. A época tinha todo esse movimento. É a época onde você tinha ali... tava começando a nascer Legião Urbana, Barão Vermelho, Capital Inicial... vários artistas ali fazendo música, o rock, né, era muito conhecido por fazer músicas de protesto, músicas contra a política, contra o governo e coisa e tal, tomar uma postura anti-autoridades e anti-autoritarismo e tudo mais. Mas ele era mais polêmico justamente por isso daí. Porque, tipo assim, ao contrário, como ele era playboyzinho, ele era burguês, né, tem muita essa polêmica. Mas a questão também, mas não tinha questão. Ele não era homossexual. Era, né? Eu acho que era gay mesmo, cara. Pô, mas naquela época isso era super polêmica, cara. Porra, uhum. Mas isso anos até 80? Que... Nossa senhora, uhum. Anos 80 a homossexualidade era praticamente uma doença. Uhum. Sim. Mas a polêmica mesmo dele não foi nem tanto a questão da homossexualidade, mas sim da AIDS. Porque foi naquela época do começo do surto de AIDS no mundo, né? Então, uhum. Foi mais ou menos contemporâneo ao Fred Mercury. Mas, pra vocês verem como é interessante, olha como a gente tá conversando, a gente começou com uma coisa, mas eu acho que é relevante por causa que se trata de artistas, né? Inclusive, a gente tá falando aí, o Edu já falou do Cazuza, aí tem o Fred Mercury. E eu me lembro que nessa época, no começo, assim, do surto de AIDS, ela foi taxada de doença de homossexual. Sim. E dá pra entender, cara, porque olha só, olha os nomes que o Edu citou aí que morreram de AIDS, né, cara? Fred Mercury, Cazuza, quem mais? Tinha mais gente. Mas tiveram sim outros artistas, sim. Foram muitos, cara, não foram poucos, foram muitos. Uhum. Mas é porque, assim, o maior número de casos da doença, ele, nesse princípio, ele realmente foi identificado dentro da comunidade LGBT, saca? Pois é. Bem no comecinho, assim, e tudo. Depois a ciência comprovou e coisa e tal, que... os motivos de transmissão, os meios de transmissão, os meios de transmissão e não fazia distinção de sexo, de idade, de cor, de gênero, de nada disso e tudo mais. Às vezes nem em relação também, né? Porque tu, sim, tu botar, e não necessariamente apenas relação sexual. Isso, se tu achar que é homossexual é porque pela prática de sexo, às vezes não tem nada a ver, às vezes é por não, compartilhar um caso prático, por exemplo, drogas. Se você, uma pessoa se acidentou, tá ensanguentada e você fez algum procedimento pra ajudar a pessoa ali a fazer um torniquete ou tirar ela do escombro, alguma coisa, e você sujou as mãos com sangue, você corre o risco de ter sido infectado, se você tiver algum tipo de ferimento, alguma coisa na mão que permita o sangue entrar em contato com a sua corrente sanguínea. Aqui, ó, contato direto com sangue infectado, também tá dizendo aqui. Contato direto, né? Agora, tu pegar uma pessoa que tá sangrando, o sangue contato de fora... Então, é contato direto. Não, mas assim... Não é, a sua mão, é igual eu falei, a sua mão tem que ter algum tipo de machucado, chutado, ferimento, ou alguma coisa que permita o contato com a corrente sanguínea. Então, sabe aquele negócio, aquele negocinho, assim, aquela pelinha do lado do dedo, que a gente dá aquela mordidinha e dá aquele machucadinho, aquele feridinho pequenininho? É o suficiente. E ninguém morre, né, de AIDS, entre aspas, né? Morre de uma complicação, que ele abaixa o sistema imunológico. De gripe, se for o caso. De gripe, Realmente. Então tá. É isso aí, então. A gente acabou desviando para um assunto aí. Eu achei válido. Tem tudo a ver com a época. Né? Exatamente. A gente tem que entender que as músicas, elas são filhas da sua época também, né, cara? Elas representam um pensamento, um movimento, uma ideologia que compõe aquele período, que não necessariamente vai se repetir em outro período ou vai ser igual em outro período. No caso dessa música em si, a ideia da música e tudo não é a mesma que o Cazuza passou quando compôs, mas nos dias de hoje a letra da música pode ser encaixada, pode ser interpretada, faz sentido com o movimento, com a ideologia que a gente tá vivendo no mundo de hoje. Qual é? Qual foi? Por que é que tu tá nessa? Eu disse não só porque eu tava cantando. Florentina, Florentina, Florentina de Jesus, não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? E a minha próxima música aqui é do cantor Luiz Caldas. Olha aí. Olha só, Luiz Caldas. Luiz Caldas, que fez sucesso nos anos 80 e início dos anos 90, depois ele deu uma sumida, né? E a música, coincidência ou não, é também uma trilha sonora de uma abertura de uma novela, que é Tieta. Vem, meu amor, vem com calor, no meu corpo se enrosca. Vem, minha flor, vem sem pudor, em seus braços me mata. Vem, meu amor, vem com calor, no meu corpo se enrosca. De Tieta conheci meu lar. Tieta, Tieta. Tá, chega, parei. Luiz Caldas, que além de Tieta, ele tinha mais alguma outra música? Porque eu só lembro de Tieta. Alguém lembra de alguma outra música? Cara, eu não me lembro, não. Deixa eu dar uma procurada aqui. Ah, sabe uma música que ele cantava que hoje em dia, com certeza, se o politicamente correto não ia deixar ele, as pessoas cantar de jeito nenhum? Nega do Cabelo Duro. É dele? É, não sei se é dele, mas ele cantava na época. Qual pente que te penteia, não é esse? É, sei lá. Oh, Nega do Cabelo não, Duro. Não, Nega do Cabelo Duro é aquela Nega do... É. Ah, não, essa é o do Chiclete com Banana. Pera, né? Aí, meu, deixa eu botar aqui pra ouvir como é que é. Pega ela aí, pega ela aí, é essa aí mesmo. Pô, ah, é? É tipo uma marchinha, ele cantava assim. Caramba. Eu sei que acho que ele tentou montar uma banda de metal. Foi pro sério? Metal, eu acho. Não, acho que sim. Caraca. Vamos ver, vamos procurar aqui. Luiz Caldas hoje. Olha lá, DVD Maldição, olha lá. Nossa, ele teve no Conversas com Bial ano passado. Em 2009, olha lá, Luiz Caldas lança disco de heavy metal. Em 2009, tô falando? Caraca. Nossa, cheio de tatuagem. Mas ele tocou no Carnaval de Salvador desse ano, ó. Carnaval de Salvador 2018. Tá veião. Mas continua com o estilosão lá, o cabelão. Porra, a diferença do que ele era, do que ele é, caraca. Ele é baiano, né? Acho que sim. É, ele é de Feira de Santana. O cara volta no tempo, né? A porra. O cara é de 63, velho. Tá louco. Oh, tem idade 55. Tem idade 55. Então tá, olha aí. Descalda. Show de bola. Qual é? Qual foi? Por que é que tu tá nessa? Eu disse não só porque eu tava cantando. Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me serves. Flávio, vai lá, Flávio. Teu último cantor, Flávio. Ah, meu último cantor. Ou cantora, né? Foi cantor, foi cantor. E, se eu não me engano, foi o primeiro tema da Malhação. É o Lulu Santos com a música Assim Caminha a Humanidade. Passos de formiga e sem vontade. Caraca. Cara, essa música é muito massa, velho. A Malhação já tava em baixa bem antes de trocarem o tema de abertura. Imagina hoje. No? Cara, demorou umas 10 temporadas pra trocar a abertura. Não, cara, que 10 temporadas? Muito mais. Primeiras, quando tinha o Dado, aquelas outras e coisa e tal, não era temporada ainda, não. O Flávio falou, não é aquela que ficou mais tempo? É uma que trocou, já tinha trocado uma outra vez, então? O que ficou mais tempo é o Lulu Santos. Ah. Não, sou o Charlie Brown, não? Não, não. Não, é o Lulu Santos. Vamos ver. Como é que é a música do Charlie Brown? Tive pensando em me mudar. E essa aí, qual é que é? Essa aí. Ainda vai levar um tempo. Nem sabia que era duas músicas diferentes. Pra fechar o que feriu por dentro. Caraca, pra mim eu tava indignado que eles tinham trocado. Eu achava que era a mesma desde sempre. Não, é. Ai, ai, ai. Quem é que canta essa aí que tu escolheu? Ah, que eu escolhi é o Lulu Santos. A Lulu assim, Santos? É, a Lulu Santos. Quem é o Lulu Santos? Ele é o jurado do The Voice. Ah, tá. Ele recentemente ele se declarou homossexual, né? Porra. Isso, isso. Esse cast aqui tá... Aqui, ó. Assim que a minha humanidade ficou de 95 a 99. Vai, agora bota o Charlie Brown. De 99 a 2006. Então faz os cálculos aí. 2006 só? Aham. Não. Não, depois foi outra. Não, não, não, mas foi a mesma com outras pessoas cantando. De 2006 e 2007 foi outra música do Charlie Brown, que foi A Lutar Pelo Que É Meu. Ah, 2007 a 2008 foi Paraíso Proibido do Strike. Então foi ao mesmo tempo, então. E depois, em 2009, foi Daqui Pra Frente do NX Zero e Bem ou Mal. Foi... Do NX Zero também. Foi 6 anos cada uma, então, é isso? Não, depois começou a trocar música todo ano. Não, não, não, sim, foi, eu digo... Do... 95 a 99, foi 4 anos. A outra Lulu. Foi 6. 7. A outra foi 7. Ah, então o Edu tava certo, então. Exato. O que o T-Blue falou foi agora, né? Que ele saiu, entre aspas, do armário, né? É, o Lulu Santos, é. Pô, Edu, esse cast tá muito louco. Agora a gente só fala de abertura de novela, de cantores homossexuais. Porra, o que é que tá acontecendo? Será que era pra será que é pra gente trocar o tema? Cantores homossexuais que saíram do armário e fizeram sucesso com suas músicas? e morreram de AIDS. Boa, e depois bota assim, morreram de AIDS. Boa. Não, mas só teve um na lista. É. Um quê? Ah, na lista. Na lista, assim, na lista. Mas a gente falou demais, né? Na lista. É. Caraca, olha só que louco. É, e o Lulu Santos, cara, é uma coisa que... me deixou chateado é quando eu descobri que o Lulu Santos não gosta aqui do Rio Grande do Sul. Mais exatamente Porto Alegre. Ele não gosta de Porto Alegre. Ele declarou isso publicamente. Ah, eu não sei os motivos. Só sei que ele falou que não gosta. E dizer que não gosta de alguma coisa do Sul é automaticamente pra mim perder o ponto. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision soft... Porra, como é que é, né? Rio Grande do Sul é meu país e nada me faltará. Não, cara, o Humberto Gessinger é fã do Sul, cara. Ele compôs até uma música que chama Porto Alegre, Anoiteceu em Porto Alegre. Olha aí, pô, enfim. Eu me lembro na época que eu estudava, teve um escritor que escreveu um livro sobre o Rio Grande do Sul sem nunca ter vindo aqui. Eu fico imaginando se não ficou parecido com aquele filme Turistas, não sei se vocês já viram. Ah, do Leonardo DiCaprio? Não, não é Leonardo DiCaprio. É um filme. É um do pessoal turistas, que teoricamente se passa no Brasil, porém não é no Brasil, não, nunca, os caras nem vieram no Brasil, e tem macaco nas praias do Rio de Janeiro, vê se pode um negócio desse. Pois é, o negócio parece na Bolívia, aqueles ônibus andando no meio da montanha ali, tudo a ver com o país. Ai, ai, ai, eu fico imaginando se não é mais ou menos assim o livro dele, mas, enfim, a minha professora falou bem, então pode ser que seja bom. Ai, ai, ai. Qual é? Qual foi? Por que é que tu tá nessa? Eu disse não, só porque eu tava cantando. Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me servis. Edu, olha Edu, teu último. Cara, eu vou fechar então aqui com um dos grandes nomes do rock nacional. Vale. Dessa vez, até onde eu sei, não é homossexual. Eita, até onde eu sei. Até onde tu sabe. Se, né, for, vou descobrir agora no cast, vai ser blow mind pra mim aqui. Tu vai descobrir. Mas porque tu acha que eu e o Flávio sabemos? A gente não sabe também, pô. Não sei, às vezes, quem sabe, vocês estão mais bem informados. Oi, que eu. Agora eu já sei por que a gente tá falando dessas coisas. Sabe o que é, Edu? É que essa semana agora que passou, eu acho, faz um ano que tu assumiu a tua homossexualidade. 4 anos, aliás, desculpa, 4 anos. É mesmo? É, Foi em, nem eu tinha feito as contas. Foi em meados de novembro lá no Alvanista. Tu fez o post, depois a gente debateu lá no WhatsApp. Sobre foi. Isso. E foi bem assim quando a gente se conheceu pra poder montar o podcast. Foi tudo junto, assim. A gente conheceu o Paixão, o Neilson. Quem? Vocês conheceram a Paixão, vocês dois? É, o Diogo Paixão. Ah, tá. Porque... Pô, sacanagem. O outro aí, assumiu. Imagina se o editor inventar de botar tudo junto com o Edu, assumiu a homossexualidade e a gente descobriu a Paixão, porra. Não é? Né? Mas foi tudo aí. Olha só, Edu, que loucura. Que loucura, né, Kelly? Porra. Pô, foi um presente de aniversário legal. Mas então, pois aí tem aniversário pra quem? Pra mim, ué. Tu tá de aniversário hoje? Ué, não, aniversário de saída. Armário, caralho. Ai, porra. Ai, ai, ai. Vai lá. Mas então, até onde eu sei, não é, né? Mas que é o Raul Seixas, né? Que não poderia, né, cara, deixar de falar do... Cara, toca Raul, né? O mais brisado do Brasil, é, cara. Toca Raul. Não tem como tocar música e não tocar Raul. Não é Pedro Letícia. Ah, mas é lógico que o Edu poderia... não poderia deixar escapar todo... Olha só, o Flávio. Todos os cantores Edu botou tem alguma coisa relacionada com ele. Tirando aí o Gabriel Pensador, que é ele escarrada. É. Tem lá o Cazuza, que é gay, né? E aí o Raul Seixas, que é maconheiro. Olha só. Tudo... Pô, Edu, tudo relacionado. Influências, né, cara? Influências que a gente colhe ao longo da vida. Ah, tá. Sacanagem. É, música? Qual a música? Diz a filosofia que nós somos um misto de todas as nossas escolhas. Pô. Sabe? A gente ouve as músicas que a gente escolhe, então a gente é um reflexo disso também. Não faz muito sentido pra mim, porque eu nunca ia escutar a música que o Flávio escolhesse pra mim, por exemplo. Não. Que você escolhe pra você ouvir. É lógico. Mesmo que alguém te indique, você escolheu concordar com a indicação e ouvir, entendeu? Não de qualquer forma, a escolha é sua. Você, todo mundo vai achar óbvio, né? Não é que eu falei. Como você não falou a música, cara? Do Raul. Fala a música aí. Então, não é a música da novela, tá? Não, eita, não é. Em algum momento ela foi usada em alguma novela, com certeza. É, não. Não sei, eu acho que eu nunca vi, não. Então vai lá. Mas é uma música que me descobri, cara. Eu me identifico muito na música, que é Metamorfose Ambulante. Claro que já, pô. Aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre Já em qual novela? Uga Uga. Velho Chico. Tocou. Uga Uga, Uga, Uga também. Velho Chico. Ai, ai, ai. Velho Chico? É. É, no... e no Uga, novela Uga Uga também. Metamorfose Ambulante. No tema de abertura? Não, não, não foi o tema de abertura. Ah. É, e aqui apareceu o Uga Nem Uga, sei aí. Que novela que é essa. Uga Uga eu lembro, mas essa aí eu não lembro não. Velho Chico foi aquela novela que na gravação teve, ou depois da gravação teve aquele ator que morreu afogado. Ele morreu porque comeu pitanga e foi tomar banho e morreu afogado no rio. É, isso aí. Caraca. Não pode comer pitanga. Ah, tá, pode crer, lembrei. Comer pitanga e tomar banho no rio da morte. Piada aí. Porra. É. Né? Depois fala que leite com manga que é perigoso, né? Leite com pitanga, aliás, pitanga com banho que é perigoso. Né? Mas então, cara, Metamorfose Ambulante é aquela música, né, que incentiva a gente a sair um pouco da nossa zona de conforto, a que a gente não mantenha aquela... Que a gente perceba que podemos, às vezes, ter opiniões erradas, que podemos não saber de tudo sempre. E, caralho, isso né, cara, muito contigo, hein? Demais, cara. Demais. Mas é... Filho da mãe. Mas é... tá ligado quando o cara acerta no íntimo, o Flamengo, Aham. Uhum. Fica até sem palavra. É um filho da puta, velho. Mas, cara, eu sempre falo isso, né, cara? Eu sempre falo que se a gente tá com uma opinião errada, a gente não é vergonha nenhuma a gente reconhecer que tá errado e mudar de opinião. Hoje a gente pode concordar com uma coisa que amanhã a gente vê que não deveria ter concordado e discordar dela. É natural. Uhum. Tu tá tentando mandar uma indireta de que no, tu pretende amanhã, no futuro, aliás, 2019, se redimir de todas aquelas coisas que tu falou do Bolsonaro? E andar com 38 na cintura? Andar com 38 na cintura, né? Deixar de ser homossexual... Tá ok? Vai acabar isso aí, tá ok? Tem que mudar isso aí. Não, mano, não é pra tanto, não é pra tanto. Mas é aquele caso, velho. Já teve coisas, por exemplo, já teve filmes que eu não gostei e peguei e falei, pô, beleza, vou dar uma segunda chance, vou ver de novo e tudo e, pô, ok. E já teve também, por exemplo, filmes que eu vi, gostei, e quando eu fui ver de novo, assim, deu até aquela vergonhezinha de ter gostado do negócio, sabe? Mas eu acho que isso é bem mais comum, né? Isso acontece muito na música também, né? Pessoal eu, por exemplo, também tenho um CD que eu escutei, falei, que merda, passou uns 3 anos, eu fui escutar de novo, falei, pô, CD é bom isso aí. Cara, porque às vezes, tudo... É muito, muito complexo a gente pensar que se a gente gosta de algo ou desgosta de algo, aquilo vai ser eterno, saca? Uhum. O mundo ele é fluido, as coisas elas se transformam, o mundo ele não é uma constante. Uhum. Hoje ele tá de um jeito, amanhã ele tá de outro, depois tá de outra forma. Se hoje tem uma guerra ali, amanhã onde tinha guerra, não tem guerra nenhuma, já tá todo mundo aliado. Onde um país que foi o Japão tomou 2 bombas atômicas e hoje é uma das maiores economias e potências do mundo, super desenvolvido. Mês passado, então... a gente votou em candidatos diferentes, ano que vem a gente tá na Venezuela. Tipo, hoje o Brasil é uma república, amanhã pode ser uma ditadura. Pode ser uma ditadura, de novo. Pode ser também que passe do Estados Unidos no arrecadamento do PIB na economia. Pode ser. Não. Pessoal, tudo bem? Então quero falar para vocês um pouquinho hoje sobre a afasia, tá? Sobre os distúrbios de linguagem, né? Em especial em um contexto neurológico mais agudo. Como que é isso? Então eu tenho no cérebro meus centros da linguagem, tá? Eu tenho uma área que é um centro da linguagem motor que controla a movimentação da minha boca. E eu tenho uma área da linguagem que é mais relacionada ao entendimento do que eu escuto e a tradução de como eu falo isso, o jeito que eu falo as coisas, o jeito que eu passo a comunicação, as informações para uma outra pessoa. as coisas não são uma constante. Não. Né, cara? O Brasil já foi G8, já saiu do G8. Então, quem sabe? Pode ser até que o Batman apareça, ó. Quem sabe? Oh, e falar em Batman apareça, acabei de ver um vídeo aqui no Instagram do Batman sendo parado pela polícia rodoviária. Ai, teve uns tempos pra trás aí que foi no programa do João Kleber um cara que fez uma revelação bombástica de que ele tinha que terminar com a mulher dele porque ele foi mordido por um morcego e ia combater o crime porque ele era o Batman. Sacanagem, cara. Achei que tá no YouTube aí, velho. Chega João Kleber, porra. Eu sou o Batman. Chega dessa porra. Chega, chega. Aqui no meu bairro tem o Batman também, cara. Caraca. Cara, se tu botar Batman dos protestos no Google, tu vai ver o cara aqui da área. Sacanagem. O cara já foi preso e tudo no meio de protesto, lá no meio dos Black Bloc já. Vamos lá então. Só que ele não era um Black Bloc, ele era um Bat Bloc. É, um Bat Bloc. Qual é? Qual foi? Por que é que tu tá nessa? Eu disse não só porque eu tava cantando. Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz. Então, agora eu vou, acredito eu, encerrar com chave de ouro. Vou falar de um cantor que fez muito sucesso. Ele já é um cantor da década de 70 e atravessou os anos 80 e chegou nos anos 90, né? Eita! Fez muitas músicas famosas. Acredito que uma das músicas mais famosas dele é uma abertura de novela, olha aí, Edu. Olha aí. E foi de um ritmo que fez muito sucesso no final dos anos 80, no início dos anos 90, de um estilo proibido de dança, né, que era a lambada. E o cantor é o Sidney Magal, olha aí. Olha aí, a grande Magal, rapaz. E a música do Sidney Magal é Me Chama Que Eu Vou. Estremece e já não consegue parar. Seu som se espalha na pele fazendo suar. Seu ritmo é quente, bate que bate com emoção. Te abraço, te roço, te esfrego, te sujo então. A fruta é madura e da árvore não vai cair. A roupa lambuza de um jeito que é bom repetir. São cinco elementos apunhalando o coração. O fogo, a terra, a água, o ar e a paixão. Te abro tesão, brincando, bulindo, ardendo, sem medo do prazer. Cara de diabo, bunda de bebê. É mesmo um luxo, é lógico que é sensual. É um doce pecado melhor do que o original. São cinco elementos apunhalando o coração. O fogo, a terra, a água, o ar e a paixão. Dançando, cara. Canta aí. Tropical. Dentro do amor. que eu vou. Que eu vou. Eu. Ah, tá. Eu. O velho Magal é muito massa, cara. Cara, muito legal. Oh, ele tinha várias músicas legais, cara. Pô, Rosa Madalena, Rosa Maria Madalena. É Sandra Rosa Madalena. É essa daí, a Madalena. O menino dava só da Madalena, porra. O meu sangue ferve por você. É, também. Nossa, eu tô vendo umas fotos dele aqui de 77, credo, nem parece a mesma pessoa. Eu gostei. Ele tinha um jeitão meio cigano, assim, e tal. Sim, até. Meu... Inclusive aquela novela dos ciganos lá, que eu não lembro qual foi. Ele parece que ele fez uma trilha daquela novela também. Explode Coração, eu acho. É? Porra, tudo a ver. A novela do cigano Igor. E ele também, eu gostei da participação que ele fez na novela da Cor do Pecado. Eu achei muito legal a participação dele. Ah, que ele era da família dos carinha que lutava lá, né? É, ele era a namorada da mãe deles, né? Pensei que tu ia falar da participação dele na Escolinha do Barulho da Porra, Record, vai né? Tomar no... É o professor, pô. Ah, tá, o Magal foi um ícone da geração, cara. Ele foi um cara violento, velho. E ele dançava pra caramba, velho. Eu não cara, sei não, cara. Eu vejo só ele se sacudindo, cara. Eu não vejo ele dançando. Nada, cara. Ele tinha... É porque a dança era tipo um sapateado, saca, velho? Ela é o gingado do pé, não da cintura e do corpo. Porra, mas aí dançava tipo pra caramba. Tipo o Gene Kelly dançando na chuva. O cara não rebolava, não requebrava. O cara sapateava. Ele tinha gingado nos pés, igual o Magal, velho. Magal tem um gingado de pé ali, muito forte. Porra, foda. Mas a lombada tem que sacudir, cacete. Como é que ele vai levantar a saia da guria dançando, se mexendo com os pés? Cara, porque o Magal era o cara, né, velho? Curamba ali, ó, rosinha na boca, só conduz a mulher. A mulher dança pra ele, não é ele que dança com a mulher, saca? O cara só tá ali conduzindo, a mulher tá dançando, tá seduzindo, ele tá só seduzindo a dançarina. Você tá entendendo? É o teatro da música ali, ó. Sim. Pô, e ainda hoje ele tá por aí cantando as vezes, cara. Me mexe, eu vejo ele por aí, fazendo uns programas de TV, alguma coisa assim. Legal. Fez muito sucesso na época, principalmente ali no meio dos anos 80, no início dos anos 90 ali. Bastante sucesso. Não, o cara emplacava música atrás de música em novela. Uhum. É, pois é. Porra. Então tá. Acho que é isso daí. Acho que a gente falou de bastante musiquinhas legais aqui. Então vamos começar aí as nossas despedidas e considerações finais. Eduardo! Cara. Música é sempre bom a gente ouvir, é sempre bom a gente curtir. Se você tá curtindo a gente aí no Spotify, então você já tá acostumado a ouvir essas musiquinhas. Se o Tim Blue animar, quem sabe ele não cria uma playlist lá no Spotify com as músicas que a gente falou aqui. Você pode acompanhar lá junto no episódio, se tiver elas lá no Spotify, não sei se tem todas. Cara, Spotify só serve pra ouvir podcast, não serve pra mais nada. Que isso, cara. Fala isso não. Ué, mas é só pra isso que eu uso. Não, eu que escuto você, música cara, também. A galera ouve musguinhas não lá. Não ouve nada, a galera toda aí que tá escutando a gente tá ouvindo podcast essa hora. É, então ouça mais podcast, cara. Se você gostou aí, manda pra gente e-mails lá, se você gostou desse podcast falar de músicas e coisa aí, e tal, sugira lá. Sabe o que você tem que fazer? E manda pra gente. Sabe o que você tem que fazer, Edu? Em vez de escutar música no Spotify, escuta podcasts de música. Olha aí. Podcast de música. Quantos exatamente. A gente tem, Edu? Fala aí. A gente tem 5. Fala eles então, quero ver. O do Michael Jackson, A e B. Isso. O do Queen. É o lado preto e o lado branco. Isso. O lado white e o lado black. É isso. O do Saudades do Fred Mercury. Não, Saudades Queen. Era pra ser Fred Mercury, né? Porque o Queen ainda existe. É. Mas o editor é uma mula. Tem um de músicas que a gente já gravou, não lembro como que ficou o nome dele. É, Melhores Hits dos Anos 80, volume 1 e volume 2, se não me engano. Ah, então contando com esse, 6. Eu não e Mamonas? E Mamonas, porra! Mamonas, 7. É, são vários, hein? Ó. Tem bastante, ó. Tem achei bastante. Que era pouco, até, são bastante. Viu? Dá pra fazer uma playlist de podcast de música pro pessoal. É, ó, porra. Cada um dia inteiro aí, ó. Você já fica lá o dia inteiro no trabalho ouvindo só MachineCast músicas. É, olha aí. fazer uma playlist no Spotify, só de podcast com música. Isso aí, Edu. É isso aí, galera. Se você gostou, manda aí pra gente, que a gente faz mais podcasts aí com temas musicais pra vocês. A gente só precisa saber se vocês estão curtindo. Então sério? Manda lá e-mail sério pra gente. Sério que tu tá pedindo engajamento dos ouvintes? A gente nem começou a contar piada ainda, Edu já começou. Já começou com a piada. É, eu já abri, ué. Flávio. Ah, cara, valeu aí, foi muito bom gravar esse cast. Mesmo curtindo metal, é bom ouvir umas musiquinhas diferentes de vez em quando. Olha aí. Então tá, muito obrigado aí pela participação de vocês essa noite. Obrigado a vocês, ouvintes que ouviram e gostaram. Se vocês não gostaram também, obrigado, né? Que nem disse o Edu aí, façam a sua playlist no Spotify e ouça todos os episódios do Machine Cast que fala de musguinhas. Vamos ficando por aqui, fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários e... Spider. Será, Spider, que vai ter piadinhas? Só eu, o Flávio e o Edu, Spider. Olá a todos. Sabe aquela vontade de se jogar na linha do trem? É o que eu tô agora. Furar o tímpano com uma caneta. Então tá, tchau pessoal, até a próxima canção do tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros e machineiras do meu cocorô. Eu sou Eduardo Filhote, sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. E novamente junto comigo, Tim Blue. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. E aí, Edu? E aí, Tim Blue? Estamos de volta com mais uma leitura de e-mails e comentários. E temos aqui um e-mail do nosso velho parceiro Anderson Costa, que mais uma vez não deixou para trás o e-mail na caixa de entradas. de rascunho. De rascunho, justamente, perdão aí pela gafe. E ele mandou aqui pra gente o seguinte. Salve, galera. Passando aqui para avisar que estou em dia com o cast. Só faltava o de novelas. Minha opinião é, não sou capaz de opinar. Olha a referência. Agora o cast 112 está uma obra divina dos deuses. Aguardem uma muralha de texto. Uma obra cara. Divina dos deuses quer dizer o quê? Que nós somos os deuses porque é nossa obra? Ou ele está agradecendo uma entidade superior que não existe? Cara, então, assim, sabe? É isso aí, sabe? É isso aí. Exatamente aí, ó. É desse jeito. Deve Explicou ser. Bem. Deve ser. E recebemos aqui também um e-mail do Wicked sobre o cast 111, também o cast de novelas, que ele disse o seguinte. Fala, galera da Velha Máquina. Já faz um tempo desde o último e-mail. As últimas semanas têm sido de tirar o fôlego, mas consegui arrumar um tempo para escutar os episódios, bem como mandar um e-mail. Assisti boa parte das novelas antigas que mencionaram, Renascer, Pedra sobre Pedra, A Próxima Vítima. Também era guri naquele tempo, e na ausência de internet e celular, a opção era assistir novela. Hoje não curto muito assistir novelas, mas tiveram pelo menos duas ou três que gostei. 4x4, de 94 e 95, que alguém mencionou no episódio, foi uma delas. Porém, a novela que mais gostei foi Coração de Estudante, de 2002, que tinha um personagem chamado Nélio, do Vladimir Brista, que no início era bem chato, mas aparentemente caiu nas graças do público e tornou um personagem bem engraçado. Ultimamente não assisti nenhuma novela, acredito que a última tenha sido Avenida Brasil. Que já tem seus 6 anos ou mais, hein? Caralho, é mesmo, véi? Sério? Porra. Passou de 2011 pra 2012, se não me engano. Olha só. Eu acho que foi a última coisa de novela que eu acompanhei também, foi isso. É, da Carminha. É, eu sei bem porque eu ficava na casa da Starhead quando a gente tava namorando e eu ficava assistindo com a mãe dela enquanto ela tava na escola, até a hora de eu ir buscar ela. Ah, pode crer. E a gente tava namorando nessa época, então é isso aí. É isso aí. E ele diz aqui, até a próxima, abraços, Wicked. Abraço. Cara, valeu, Team Blue. Valeu, galerinha. Não se esqueçam que se vocês quiserem participar aqui da leitura de e-mails e comentários, vocês precisam mandar para nós um e-mail lá no contato@machinecast.com.br. Mas vocês também podem participar junto com a gente, mandar seus comentários, mandar as suas referências, mandar suas opiniões nas nossas redes sociais, no Instagram, ou então no nosso grupinho do Telegram, que você pode pegar o link aí na descrição do post. Junte-se a gente lá, seja feliz e mande seu e-mail para você ser lido aqui. Valeu, galera! É hora de piada, caralho! Um paraguaio chegou no cara e disse: e eu sou paraguaio e eu vim a te matar. Aí o cara perguntou assim: para o quê? E ele respondeu: paraguaio. Eu já tava rindo antes já. Então é o seguinte, o cara tá lá, entrou num ponto de ônibus, aí pegou o ônibus e tudo, só que ele conhecia pouco a cidade e precisava descer numa rua específica lá do centro. Aí ele virou pro trocador ali assim e falou: ô moço, esse ônibus aí vai na rua, né, no centro? E o motorista, e o trocador olhou pra ele assim e ficou calado, não respondeu nada. Ô moço, o ônibus para na rua Andrada, ali no centro. Aí o trocador olhou pra ele assim, meio nervoso, assim, meio tipo, nossa, e agora? Assim, e não respondeu nada. O cara começou a ficar meio nervoso, assim: ô moço, não me ajudando se o ônibus para na rua, ali no, na rua Andrada, ali no centro, eu tenho que descer lá, responde isso para lá, porra. Aí o outro trocador olhou pra ele assim, ficou, abaixou a cabeça assim, tudo, coçou a testa assim, não respondeu nada. Aí uma senhorinha que tava perto ali assim, respondeu pra ele: não, para, não sei o que e tudo. Chegou no ponto assim, parou, o cara desceu e tudo meio puto, saiu xingando o trocador e tal. Aí a doninha ficou olhando a situação toda assim, virou pro trocador depois que o cara desceu: meu filho, por que que você não falou pra ele que parava aqui e tudo? Você tinha algum problema com ele e tal? Ô, moço, eu não podia falar, não. Se eu falasse, ele ia achar que eu tava fazendo hora com a cara nele. Esse budinho aí saiu. Aí ele tava andando na rua assim, e de repente viu uma placa: escola para mudos, aprenda a falar. Aí ele olhou assim e, pô, vou entrar. Aí ele entrou, tava numa sala de espera, a menina: não, aguarda um pouquinho, tá bom. Aí ficou aguardando. Aí falou: agora entra aqui nessa sala aqui. Quando ele entrou, era uma sala toda escura, assim, ele não enxergava um palmo da frente dele, assim, a sala toda escura, ele não enxergava nada. De repente acende uma luz. Quando ele olha assim, quando ele olha pra trás, tá um cara com um machado enorme, um cara forte com um machado enorme, assim, apontando pra ele, assim, fingindo que ia cortar, né? Aí ele... Aaah! Aí o cara parou: pronto, aprendeu o A, amanhã volta pra aprender o B. Puta merda. Caraca. Teve um cara fanho que chegou numa sapataria, né, tava precisando comprar um tênis. Aí ele chegou pro vendedor, ele olhou um tempo assim, olhou um outro tal, escolheu o modelo que ele queria e tudo. Aí foi falar com o vendedor, era um baita de um negão, grandão, fortão. Aí ele virou pro vendedor assim: ô moço, alguém experimentou o tênis? O vendedor olhou pra ele assim com cara de assustado: o quê? Alguém experimentou o tênis? Tem certeza? Tem. Então pode vir cá. Aí levou o camarada pra trás da loja, assim, tudo. O camarada foi seguindo ele, assim, né? Eles entraram num quartinho, assim, que eles entraram, o cara já pegou, assim, abriu a calça, desceu, tirou a cueca, assim, e tudo. Aí o outro, o fanho já virou pra ele, assim, isso, morra, eu pedi pra mim, são eles, não vão ter que não, caralho. Ó, é uma charadinha, tá? Tinha dois mercados voando. Aí um deles parou e falou assim pro outro, ué, mercado não voa e caiu. Por que que o outro ficou voando? Pô, eu posso responder, cara? Se tu sabe não, deixa o Edu. Sabe, Edu? Ah, cara. Não faço ideia. Por que, ô Flávio? Porque não, um era o supermercado. Porra. Pior que aqueles negócios do pontinho, velho. O velhinho tava no leito de morte, né? E a esposa dele tava acompanhando dele, né? Aí ele começou a falar assim: ah, minha velha, você tava comigo em todos os momentos da minha vida. Sim, meu momentos. Velho, eu tava. Quando a gente foi fazer aquele cruzeiro, aí o navio afundou, a gente ficou num bote, teve que ir pra uma ilha. É, aí, eu estava junto, sim. A gente ficou 4 semanas na ilha, peguei febre amarela, não sei o quê. Você estava do meu lado, não estava? Estava. Quando a gente foi, eu abri aquela loja, aí a loja foi, pegou fogo. Aí você estava lá do meu lado me ajudando a apagar o fogo, não estava? Estava, meu velho, estava. Quando a gente foi no circo, aí eu botei o braço perto da jaula do leão, o leão quase arrancou meu braço, você tava do meu lado, sempre me apoiou, não tava? Tava, meu velho, estava! Cheguei a uma conclusão, minha velha. Ô, velha filha da puta, pra me dar azar, vai tomar no cu, sai daqui! Aí o Joãozinho tava lá sentado na escola e tudo, achou um papelzinho. No que ele abriu o papelzinho assim, já virou a professora. Deixa eu ver isso aqui, Josim. Pegou o papelzinho assim, no que ela olhou. Que é isso, menino? Vem embora daqui. Aí tá o Joãozinho saindo pra fora de sala, indo pra sala de orientação. No que ele chega lá na sala da orientadora, todo cabisbaixo, todo triste, a orientadora vira pra ele assim. Que aconteceu, Joãozinho? Aí o Joãozinho. Ah, professora. Eu tava dentro de sala, ó, a orientadora, eu tava dentro de sala, eu peguei esse papelzinho aqui, a professora viu e me mandou pra cá. A orientadora virou, deixa eu ver, Joãozinho. Aí ela pegou, olhou, que isso, menino? Vai pra diretoria. Aí tá o Joãozinho indo pra diretoria. Aí chega na diretoria, o Joãozinho se tá lá de frente pro diretor da escola. Pois não, Joãozinho, o que aconteceu? Aí o Joãozinho já vira. Ah, diretor. É que eu tava lá na sala de aula, eu achei esse papelzinho. Aí a professora viu. Aí, que isso, Joãozinho? Está expulso da escola. Aí vai. Nossa. Ele todo cabisbaixo, chega. Eu chego lá em casa. Meu filho, por que você chegou cedo? Ah, professora, eu peguei. Ô, mãe, eu peguei esse bilhetinho, mostrei pra professora. A professora me mandou pra orientadora. Mostrei pro orientador, me mandou pra diretoria. Mostrei pra diretoria, pro diretor. O diretor me mandou embora. Aí ela pega, olha. Ah, meu Deus, você não é mais meu filho, tá expulso de casa. Caralho, velho, puta merda. Aí tá ele andando cabisbaixo na rua. De repente chega um policial. Olha, meu filho, o que tá acontecendo, cara? Você tá sozinho, você jovem, tá sozinho aí na rua à tarde. Ah, o seu policial. Aí conta a história toda. Eu peguei esse papelzinho, mostrei pro professor, não sei, né? Aí eu tô aqui. Aí ele olhou assim, que isso? Que absurdo! E pá, pá, pá! Deu três tiros no Joãozinho. Caraca, que pariu! Aí o Joãozinho chegou lá nas portas lá do céu, lá pra São Pedro. O que foi? O que você tá. Por que você tá aqui tão novo? O que aconteceu? Ah, eu tô com esse papelzinho aqui. Aí conta a história toda. O policial me deu 2 tiros. Aí o São Pedro olha ele. Que absurdo, você vai morrer no inferno. Aí mandou ele pro inferno. Aí chegou. Aí chegou no inferno, aí ele chegou, diabo, que é isso? Uma criança tão jovem no inferno, o que aconteceu? Ele, eu fui pra. Achei esse papelzinho, mostrei pra professora, a professora me mandou embora, mostrou pra. Sabe? Uhum. Você sabe o ciclo todo? Sim. E agora eu tô aqui. Tá, peraí, meu filho. Eu vou pegar aqui, eu vou ler pra você. Aqui no papel diz. Pss, aí pega fogo. Ah, tá de sacanagem. É. Filho da puta, nem fiquei sabendo igual. Mesmo educaindo, fiquei sabendo que tira o papel. O bêbado chegou no ônibus assim, aí parou do lado do trocador. Aí o trocador, se meu pai fosse um rei, a minha mãe uma rainha, eu seria um príncipe. Aí tá, o trocador, tá bom. Aí ele cutucou, passou mais 5 minutos, cutucou ele de. O trocador de novo, o bêbado. Se meu pai fosse rei, minha mãe uma rainha, eu seria um príncipe. Aí ele, tá, cara, tá. Aí foi, passou mais 2 minutos, ele cutucou de novo. Se meu pai fosse rei, a minha mãe uma rainha, eu seria um príncipe. Aí o trocador, puto, e se seu pai fosse um corno e sua mãe fosse uma vagabunda? Ele, aí eu seria cobrador. Aí eu conhecia essa. Essa porra. Off topic. Mas o meu coração se amarrou em você. Que procura. Esqueci a letra que eu queria colocar por aqui. Que precisa de. Que procura por alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá. Vai? Esqueceu? Meu alegre coração. Tá, vai lá, eu vou daqui, peraí. Meu alegre coração palpita de não lembro, me lembro de esperança. O universo de esperança. Vou de novo, peraí. Como é que é o coração palpita mesmo? Meu alegre coração palpita. Isso, é. Meu alegre coração palpita por um universo de esperança. Me dê a mão, a magia nos espera. Vou o quê? Vou te amar. Vou te amar por toda a minha vida. Vem comigo por este caminho. Me dê a mão pra fugir nessa. Pra fugir desta terrível escuridão. A magia da edição vai bombar hoje. Pô, mas você. O Edu não começou pelo começo? Mas é porque nunca se canta a música toda, se canta só. É que a metade. Foi no refrão que dava na Globo. Foi direto do que dava na Globo. O refrãozinho dava só no Cartoon Network o início. Não. Tem isso também. Cara, então agora eu vou continuar aqui na trilha do rock. Cara, porque o Ronaldinho Gaúcho vai estar na capa desse cast, né? Tenta botar um headset pra lá que o rolê aleatório gravou com a gente. Trilha sonora do rolê aleatório. É. Mas então. Não, depois começou a trocar música todo ano. Não, sim, eu foi digo. Do 95 a 99, foi 4 anos. A outra foi 6. 7. A outra foi 7. 99 e a 2006. Certo, então, Flávio tava certo. Eu falei, pô. O Flávio estava com a razão dessa vez. Bom, mas a gente vai editar e vai fazer ele falar errado. Ah, tá. Exatamente, porque o estagiário sempre tem que estar errado. Exato. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.